contagia por onde passa. DJ Alanzinho. DJ Alanzinho Pressão. DJ Alanzinho Pressão. Era tudo o que você queria. Chegou o show que você estava esperando. DJ Alanzinho Pressão. Pressão. Pressão. A cada batida, uma nova emoção. Este é DJ Alanzinho Pressão. Pressão. Pressão. Então bora registrar, sim, garoto! Dá marcante, se liga! Nosso braço, Mirabel, role-se! Os moleque de bolso, lá de Palmares, isso aqui, ó! Valeu, garoto! Quando toca, me arrepio o corpo inteiro, meu amor. Quando falo, coração bate mais forte, seja onde for. Sair pra distrair, aliviar meu coração. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. Oh! DJ Agatha, toca essa canção pra mim. E a nossa ganhadora do nosso desfile, Garota Pimenta 2016. Uhul! Já tá aqui no nosso comando a nossa grande amiga Glauciane. Mas por favor, DJ Agatha, toque essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Nossa sequência das marquete pra ficar registrado. Alô, caçadores de rock and roll! Nossa galera do bairro 13 e também por ali. Abraço vocês, toda a rapaziada. Já abre a assiste aqui. Aqui no Premier. Ele disse que me amava. E o quê? Que nunca me deixaria. Vai. Eu tão boba acreditava. Só mentira. O Alonzinho Impressão sempre trabalhando. Mentiu, meu amor. Total apoio. Ótica de Lima. A sua visão em primeiro lugar em Benevides. Já te esperando. GR da Barbearia Tribal. O Alf G7 Modas. Beijos. A loja que veste o de Alonzinho Impressão. Farmácia Santa Luzia. A sua saúde também em primeiro lugar. Você não me merecia. Tão pouco o meu amor, DJ Aldinho Eduardo, meu coração faltou, tá faltando mais alguém, nominou, açougue dos irmãos, DJ Aldinho Eduardo, grande parceiro, meu coração conquistou, Anderson da Açougue dos Irmãos, rompendo fronteiras, ele grande parceiro Elias Batidão. Domingo é aniversário do Elias Batidão, lá em Santa Bárbara, vai ser sucesso. Oi! Vem da bacante, vem da bacante, dá-lhe premier! Pra você dançar agora! Machuca! O premier e o paredão periguete vai chegando assim, ó! Chegamos devagar, conquistando o coração. É verdade. Agitando sem parar no meio das multidões. Aonde o Prime toca? Sempre vamos lá. Eu só quero curtição com muita paz, com muito amor. Aí uma sequência pra você dançar, viu? Pra emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar. Homem das teses. Velha guarda, né, meu irmão? Pelas Marias do Pop. Nosso grande parceiro Guilherme, atacante. Ego ele tá aqui. Alô, Guilherme. Pop. Já tá no cedizaço, hein? Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas marias do pop. Alô, DJ Alanzinho! Detona! Tá bem na foto aí, né? Mas quem é o atacante? De vez em quando ainda pergunta por mim. Nosso grande parceiro Robin das Teses. Tá por aqui no Brave. Esse é Morão. Sei que posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como é que eu posso reagir. Daqui a pouquinho lá no House Beats. Sabe que bonito o celular. Ela diz tudo. Meu brother, parceiro, certo das taças. Minha sobrevira dama, Elizabeth. Lá de coração. É, meu irmão. E não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar. Momento estranho. Ah, lance! Galera, eles me fazem sorrir. Galera, de Guerra Pemirim também. Só da manhã mesmo, cadê o búfalo? Ismael e a sobremeira dama, Ariane. É, meu irmão, é muito amor. A esposa. Agora essa daqui, Alanzinho. Tu vai machucar muito o coração com essa música aqui, Alanzinho. É, tô te falando. Edmite! Deu papo aí, garoto. Fala, galera, aqui é Jimmy Knight. Eu também tô com meu amigo DJ Alanzinho, né? Um abraço, bota pra quebrar, meu brother. É, meu irmão, então deixa comigo. Segura, agora! É, Alanzinho? Meu irmão, pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho, a segunda parte do nosso CD. Enlouquecida. Só mais marcante. Lá você já encontra a primeira parte do DJ Paulo Marido Mix. Lá no nosso House Mix. É. Quando te vejo. Raizinho das marcantes. Lalazinho. Seus carinhos. Lalazinho da marca. Renilson da Nike. Narciso, vem agora! Os moleques de Palmares! Mãos, tô aqui, ó! O jeito que você me toca. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Alô, Chico! Chico doido! Logo pra mim, Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, os nossos grandes patrocinadores do nosso desfile. Chico doido, Paraíso Sente, Bonjour, Tailândia e Palmares. É, meu irmão. Galera dando total apoio nesse grande evento de hoje. Vamos lá! Nosso grande parceiro Jefferson Martins, também já por aqui. Alô, Jefferson! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse tal do DJ Alanzinho tá demais! Minha gasolina, hein? Doce beijo, yeah. De nossos parceiros, DJ Robert Pop. Tá por ali, ó. O Adriel também de Tailândia. Sarabane. O Alanzinho tá demais. Machuca. Não suporto mais o professor. Alugão. Aí conhece. E o que faço, sai tudo. Vamos nessa, vai! Tô cansada de estudar. consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci. Certo das taças. Minha sobremeríssima, Elizabeth. Lá de coração, garoto. Eu disse que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar. De... E ninguém pode descobrir meu segredo. Alô, Pezão. Ele é a primeiríssima, Moraninha. Abraço, Silvio, garoto. Pezão, fala, Paulo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Essa sequência de maltratar. É. E aí, Graciane? A nossa ganhadora! Parabéns, parabéns, parabéns! Chegou novo Premier. Agora é Prime. Olha aqui, ó. Mega Sonzão Premier. Só os melhores pra você. Seria tentar voar sem asas. Vamos nessa, Mayra! E a Natália também! E um novo amor será Glauciane! Todo o tempo que passou. E a Leandra! Vamos! Com esse amor a nos guiar nessa estrada. E a cada noite esse amor conquistou. Bora, Robin das Terras, garoto! Ao recordar sozinho. Olha o Playboy, meu irmão. Chequinho. Ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Rapaziada, meu irmão. O moleque da gente tá com a gente. Daqui no Premier. Ai, ai, ai, que será de ti? Olha o atacante, meu irmão. Vai ser de mim. Diga só. Que horas? Qualquer hora. E tem quem a outro se pensar, estou a te esperar. Vem logo embora. O que será, meu amor? Esqueça-se. Grande parceiro Fabiano. Lá na Estância Louro, materiais de construção. Alô, Marcinho Tato. Marcinho Tato. Ai, amor. Olha o pé de pano. E você? O táxi da correria. Ai, amor. Brasilzinho! Você, galera, de Guerra Pé Mirim! Endoidando o cabeção, meu irmão! O rei do gado, neguinho. Eu não refiro a chorar as noites e água só tá faltando. Aonde tá faltando, Paulo? Aqui. Vem. Grande parceiro Mioninho, lá da Vila Olho d'Água, tá aqui com a gente. Alô, Mioninho! Desgraçado! E o quê? DJ Ricardo Saudade, lá de Meribim, Exótica de Lima, Timas do Rock! Indiscutivelmente Wallacezinho, das mídias, da família, Betinho, os caçadores sim, de rock. Oriental, eu te conheci aquela noite, fui tão linda pra mim. Só nós dois, when you're bora, meu lindo, bora pra cima. E eu pensando em amar só você. O quê? Vamos, vamos! Galera do 40, meu irmão! Valeu vocês ali, ó! Até amanhecer! Dia 9 de outubro, Vila Olho d'Água, meu irmão! Se Deus quiser, vamos estar na área! Primeira parada, meu irmão! Te liga, te liga, te liga! Chegando, chegando! Sacada da trilha, né, meu irmão? 20 conto o pacote da gelada. É doido, meu irmão. Foram tantas emoções. O que foi? Aquele nosso amor. É, boa. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar. Relembra, vai. As nossas loucuras de amor. Bora, DJ Robert Bobby. O Ariel de Tailândia. Se nosso parceiro aqui com o Paulo e o Alanzinho. Valeu. Você é meu amor, meu louco desejo. O grande parceiro Rob da Cési. Valeu, garotinho, tamo junto misturado. É nós, meu parceiro. A família dos caçadores de rock. Sua eterna namorada. Bora, Dimas. Me amar, mas que nunca estou apaixonada por você. Alisson Lemos e banda Tecnoencia, a nova sensação do Pará. Banda Tecnoencia! Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar. Ah, se eu quero. Relembrar. Bora relembrar, bora! As nossas loucuras de amor. Perdido sem você, eu estou. Será que posso te ver? Bora relembrar, bora! Abraço, Donozinho. A noite uma criança e quem me toca o premier. Você e as estrelas e uma vida pra viver. Ouvindo o Premier. O ícone musical da Ilha de Mosqueiro. Bora, meu Premier! Sequência que a galera gosta. Aqui no Premier, Balãozinho Pressão e Paulo Marito Vince. Eles super. Se liga. Se liga. Ai, papai. Ela é um sonido que vai tocar. Quem, minha filha? Quem fala? Mega Sonzão Premier. Pensando em você. Quero que saiba. Essa noite eu vou te ver em fim. Ele mesmo. salsa e brega, bora! E com você, eu quero dançar. Quero me entregar de corpo inteiro até o zóio. Eita, meu gerente Ronaldo! Tio, me dá um real. Com o sonido eu vou viajar. É a passagem. Bora, pezão! É mais um fenômeno que faz você delirar. É o sonido que vai tocar. Só na Joaquite. Eu faço jovem. Eu sou do Tauá. Bora, Robin. É o sonido que vai tocar. Avança, jovem. Eu sou do Tauá. Toda nossa rapaziada lá do Olho d'Água e a galera de Santa Bárbara, meu irmão, tá aqui com a gente também. Olha a sua quente aí. Bora, meus caçadores de rock. Bora, pezão. Já falei. Pezão da Rex de Mojú, hein? Eu bora, BB3. Galera de Guilherme Abelinho. Você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. Vozinho de Parceiro Negro. De Wilson. Também dá pra mim, dona rapaziada. O Catano. O Maico. Mailo. Essa galera que é de 30 pacotes pra cima, meu irmão. Te liga. Te liga. Fazendo corações se apaixonarem. Harrison Lemos e Banda Os Brothers. Calma que não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, segura! Fala pra ela ou pra ele. Assim mesmo, ó. Com teu amor, longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembra os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo. Barra essa queda da trilha. Para si, meu bem. Tem a participação do DJ. Robert Pop, meu irmão, vai ser sucesso. Alô, Duca. Alô, Duca. Parabéns, Glaciane. Parabéns. Aí, DJ Alanzinho, vai, toca só as melhores. Alô, tchau, para a Angélica, lá do Olho d'Água, tá aqui com a gente, valeu. Essa linda maravilhosa, meu irmão. Meu irmão. E o quê? Galera do bairro 3, tá aqui, ó, é com a gente, aqui. O toque de suas mãos, que tudo fica lindo. Então fala assim, ó. Olha, mano, tu és até bonitinho, mas não sabe dançar, parei. É com o Marcelo. Oi. Tu tens fez a marca registrada. Taça do Corinthians, sabe? Que o Pará inteiro aprovou. É, rapaz, Celto bateu a boa. Da cidade, ele mesmo. Em seu toque, em qualquer lugar por onde eu for, Junho pintou. Mas não leve. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse tal do DJ Alanzinho tá demais! Bora dar uma relembrada! Mais lá na frente agora! Saindo de 2002 pra 2004, agora em 2007! 2007. Sequência pra ficar baqueada no seu cerezaço das baquetes! Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. E a galera vai dançando, hein? Agora eu não consigo te esquecer. Beleza, põe régua! A todo momento eu penso 48 horas em você. E eu? Te amo! Sou do novo fã clube, sou da galera do pote. Eu sou do Tafanã, novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai. Quem sabe fazer coreografia? Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. Bora, B13! O mais novo fã clube super pop. Para meus caçadores de rock, estão dando maior valor na sequência. Galera do pote, Jurandir, o verdadeiro. Não para! O criador de tendências, DJ Alanzinho, coloca na pressão, mano. Bra, bra, bra, bra. Aí conhece, moleque. Galera de Garapé Mirim, meu irmão. Maior valor é 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. O Premier é um som de qualidade. Não sabe como é verdade te conhecer. Beat, tô te falando com os super calões e a metralhadora. Fico alucinado. E tá pegando fogo. Alanzinho pressão. DJ Edson vai agitar. E o Paulinho já vai comandar. Eu estou preparado. Alô, Robin das Tazes. Faz um S pra mim. Faz. Ele, o nosso grande parceiro Playboy. Lá da vila. Com você. Auí a Superman. É, tá ali com a gente, ó. O grande parceiro Leandro Farias também. O Guilherme, os caçadores de rock. Valeu, galera! Bora, homem! Devagar, senão tu machuca o coração da galera. Machuca. Galera de Garapé Mirim, dando maior valor. Curativa. Bora, Cizinho. Cizinho. Bora, meus caçadores. E eu me apaixonei. Olha o Person Rex, garoto. Tá por aqui, ó. Eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Já está no nosso comando do Prime. Valeu, garoto! Esqueço, você me tem. Quem gosta dessa sequência também é ele. Motora Heraldo Prime. Prime. Meu motora de todas as segunda-feiras. É nóis. Você tem. Valeu, peça. Amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. E o Celto? Fico doido. Vem logo pra mim. Fico doido. Tá mastigando, rapaz. Em Bragança, eu quero te sentir. Fico doido. Pelo amor de Deus, galera de Garapé Mirim, vai à loucura, meu irmão! Timas do Rock, o único Alancizinho das mídias dali! Os caçadores de rock, né, meu irmão? Os caras do. Que me fez ficar assim. Vem! Vem me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar. Vou te amar, volte pra mim. Não vou dormir no bar. O auxílio de parceiro do DJ Robert Pop, o Adriel de Tailândia, tá aqui com a gente. Não dormir no bar. Ela está de volta. Ela está de volta. Banda Os Brothers. Então, vem. A verdadeira marca. Vem, vem. Vem pra me amar. Nota sonora do novo Tupinambá. E Didinho é Tupinambá. Que me fez ficar assim. Vem pra me amar. Com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. Novo Tupinambá. Vai dançando, vai! Vai, conhece, meu irmão! Escute a minha voz. Galera de Gravê, Merim! Eu faço o que eu te digo. Longe de você, juro, não consigo. Meu amigo, fala pra ela, vai! Só mais uma chance, vai! Só mais uma! Outro amor não. É. Que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Dini Super, o filho do fogueteiro. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais do céu do mar. Falou, DJ Robert Bobby! Sei que o bar. Adriel. Grande parceiro Ricardinho. Wallace. Al-Qaeda. Olha os caras doidos, Bruno. A cada batida, uma nova emoção. Esse é DJ Alanzinho Pressão. Pressão. Pressão. A cada batida, uma nova emoção. Não pare de dançar, que é o Alanzinho Pressão. Vai, vai, vai, agora! Toda vez que você ouvir essa canção, é essa aí, machine. No... É igual da sequência, meu irmão, meu... Timão, né? Filho de parceiro Jefferson Martins, homem, das tese, tá por ali. Lá da vila, vem cá, meu Deus. Ao Ia Súbimo. Vem trazer sentido pra essa canção. Você é o doce da minha vida, só desejo você. Uma noite é tão pouco, mil e uma. Bora dançar, bora. Então vem, vem, vem pra cá, meu bem. Então vem, vem, vem pra cá, meu bem. Então vem, vem. Pra cá, meu bem, também. Vem! Sugar. Oh. Olha o paredão piriguete, meu irmão! Só dá apoio por ali, meu irmão, tô te falando! NKK. Essa daí é pressão. É pressão, é pressão. Eu passo o dia todo esperando pra te ver. Minha vida é tão triste, é vazia sem você. Eu tô querendo te abraçar, eu tô querendo te beijar. Vem correndo pros meus braços, que eu quero te amar. Vem, vem, vem, vem pra cá meu bem. Então vem, vem, vem pra cá neném. Então vem, vem. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse tal do DJ Alanzinho tá demais. DJ eleito, revelação no estado do Pará. DJ Alanzinho, pressão. A sequência pra você dançar. A hora é agora, hein? O Pinguinho, meu irmão, égua. Lá do ladinho do House Mix. Égua no Boto Fé. De gastar. Falarei do meu amor. E a nossa B13 também por aqui. Só na manhã. Noite um esplendor. É, meu irmão. Não vou deixar você fugir de mim. Nossa história não tem fim. Não. É o começo da estação. Olha o pezão Rex. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Tem pena de Machuca, vai! E da noite um esplendor. Um, dois, três, dois! Alanzinho! Na canção, te cobri de paixão e tocar. É, com meu irmão. Em duas mãos, descobri sensação. Essa é na social, Denis. É pressão. O Marcão e senti com o Paulão. Convidar. Cadê o Carlão? Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. Eu esperei. Que se algum dia o sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Eu vou pedir pro pop e sou tocar. E essa aí vai pra toda a rapaziada lá, Jouteiro. Junto com a rapaziada de Santa Bárbara. Tá ali com a gente só da manhã, meu irmão. É doido. Só digo vai. Vem. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. Me ouvindo o fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Pop som, pop som, pop som. Tudo sensual. Te cantar na canção. Te cobrir de paixão. E tocar em tuas mãos. Descobrir sensações. Vem curtir pop som. Pra dançar nesse som. E sentir seu coração. Convidar de emoção. E se algum dia o sonho. O Aparilson, João, lá do Turi, tá ali com a gente, valeu, garoto. Ser o melhor de tudo que vivi, ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia um sonho acabar, bora DJ Robert Pop! Eu vou pedir pro Pop. Nosso grande amigo Adriel, também de Tailândia, tá ali com a gente. Valeu, garoto. Vai, e segue bem sem olhar. É o DJ Alanzinho, pressão que vocês querem, é? Então toma! discoteca agora, pra galera aí que gosta e relembra, né, meu irmão? Se liga! Se liga! Agora. Esse tal do DJ Alanzinho tá demais! Olha a nossa discoteca aí! Agora você vai viajar. O tempo que o som em Bilada era menino. Rapaz! Essa toca lá no Frank Som. Meu irmão, pelo amor de Deus. Galera de Tailândia! Nossa, galera de Guarapé Mirim também por ali, ó. Galera de Santa Bárbara, garoto. Caçadores de Rock. Nossa B13 também. Oi! Paredão Piriguete. O nome do DJ Alan. Toca de novo. Calma, filha, calma. Pense num ser desastre, hein, meu irmão? Sim, meu irmão. Oi! Bora, minha B13! Alô, Robin! Viajar, meu irmão. Isso é Premier tocando de tudo pra todos. É por isso que o lema do Alanzinho é assim, ó. DJ Alanzinho Pressão, tocando todos os ritmos. A cada batida, uma nova emoção. Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Alô, Jacilene! Agrovila, meu irmão! Anderson do Açougue dos Irmãos! Alô, Elias Batidão! Dança aí! Parceiro Robin das Teses, caçador de rock. Tá ali com a gente, um abraço, garoto. pedrinha ali, ó. Bichos, sai dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Alô, Robin das terças! Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. E o quê? Pulgas, que habitam minhas ruas. Quero ouvir vocês. Vão ser pintadas, reprisadas, coelho peluda. Ei, rapaz, palavrão não, fala o que é que vocês querem. Sexo! Ego, é verdade, é? Então vai, papai, não alivia, meu irmão. Só pé! Eu quero sexo! Galera quer sexo! Eu quero sexo! Me dá sexo! Calma que a piração ainda tá só começando, Alanzinho. Só pé! Mais uma! Se você não tá gostando dele ou dela, fala assim, ó. Tire suas mãos de mim. Fala minha família catapulta! Lá de Bragança! Grande parceiro Marquinho! Marquinho da treta, tá na área, garoto! Posso estar sozinho? Bora, Robert! Mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até. É o quê? Mais que isso não é amor. É a primeira, garoto. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será? Será que é tudo isso aí? Bora, minha Beatriz! Será que vamos conseguir vencer? Alô, Bita! Você que quer curtir e relembrar, tá aí teu remédio, meu irmão. Então vai. É, meu docinho. Olha, o Robin tá ficando louco, meu irmão. Oh. Minha vasilha amarela, tá de portas abertas. Premier. Onde a gente se ama. Premier. Alanzinho! E me deixou! Me deixou legalzão! Hoje eu não tô sozinho! Eu tô com o DJ Paulinho! Music! A galera vai dançando só assim, ó! Só assim! Agora eu quero ver! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Ai, ai. E ela? Muito mais! Você me deixa, é louco aqui, garoto! Vai, vai, vai! Alô, Robin das Terras! Alô, Robinho! Playboy! Raios! Chamaram, já sabe, né? Toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus que ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bomba, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba. Já me passaram. Quero ouvir vocês. Não comeram nada ainda, rapaz. Então vai bem ali do ladinho que ainda tem churrasco, tem vatapá. Aproveite, porque agora eu quero ver a Trenzinho! Cadê o Trenzinho? Olha o Trenzinho! Olha o Trenzinho! Olha o Trenzinho! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Todo mundo no terreiro. O Alanzinho esquentou. Com o DJ Paulo era tudo o que eu queria. Foi a dar nada, só que da beleza que no dia. Pra lá o louco cantar de alegria. Eita, certo das palmas. Elizabeth, é. Tastou na areia. Minha sereia, São João é um amor. Nossa rapaziada da B13 também. Galera de Santa Bárbara, Tailândia. Igual a nuvem flutuando pelo céu. Vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu. Eu quero ver tu num barquinho de papel. Cadê você? Apa, cadê você? Cadê você? Cadê você? Igual a nuvem flutuando pelo céu. Vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu. Vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver dia 9 de outubro. Pra ver você. A ressaca da trilha tá chegando, viu, irmão? É. 20 conto o pacote da cerveja, eu vou ficar doidão. Quem toca é o Prime, garoto. Eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar. Leva o céu e... Lá no olho d'água, meu irmão, se prepare. Mas não posso lhe entregar. DJ Alanzinho, pressão que vocês querem!